CBN Fox Esportes. Hoje, com Guilherme Wojtkowski. 10:04. Muito bom dia a você que está chegando agora na sintonia da CBN Central Brasileira de Notícias. Hoje é sábado, 22 de novembro de 2014. Eu sou Guilherme Wojtkowski e estes são os destaques do programa CBN Foz Esportes de hoje. Presidente do Black Sharks analisa como foi a conquista do título da Liga Nacional de Futebol Americano pelo time aqui da Terra das Cataratas. Foz do Iguaçu Futebol Clube procura apoio para montagem de elenco competitivo para a disputa do Campeonato Paranaense da Primeira Divisão. Semifinais do Campeonato Amador de Foz do Iguaçu começam neste domingo com rodada dupla no campo do Três Lagoas. Foz Cataratas Futsal prepara-se para a disputa da Liga Futsal em 2015. O time do Flamengo analisa fazer pré-temporada em Foz do Iguaçu. Estes e outros destaques a partir de agora no programa CBN Foz Esportes, que está começando. E o primeiro assunto do programa de hoje é o Campeonato Amador de Foz do Iguaçu, que chega neste fim de semana à sua fase semifinal com rodada dupla no estádio Jefferson Bonfim da Cruz, no bairro Três Lagoas. Às 15h acontece o jogo preliminar entre Vila Miranda e Jardim São Paulo e logo em seguida, às 17h, o segundo jogo entre Três Lagoas e Aparecidinha. Por terem melhor campanha na primeira fase, Aparecidinha e Jardim São Paulo jogam por resultados iguais no saldo de gols. Os jogos de volta acontecem no domingo que vem, dia 30, com os mandos invertidos. Para chegar às semifinais, o Aparecidinha eliminou a Vila Paraguaia, o Três Lagoas passou pelo Canarinho, o Jardim São Paulo não teve nenhuma dificuldade em eliminar a equipe do Baterias Pilar e o Vila Miranda surpreendeu, passando pelo Vila C na casa do adversário, uma virada aí que muita gente não acreditava que seria possível. O artilheiro do campeonato até agora é o atacante Baby, com 14 gols, ele que é do Jardim São Paulo, artilheiro do certame até o instante. As duas partidas da final do Amadorzão 2014 estão previstas para os dias 7 e 14 de dezembro, em local que ainda será definido em função da classificação das equipes e também possibilidade de jogo em campo neutro. E já pensando em 2015, a Liga Iguaçuense de Futebol anunciou nesta semana, durante reunião com os clubes, que a segunda divisão do Campeonato Amador de Foz do Iguaçu passará a ser chamada a partir do próximo ano de Divisão Especial. Além da mudança de nome, o campeonato terá uma grande novidade: a cobertura e a transmissão ao vivo de jogos pela KTV, canal 68 UHF. A primeira divisão, por sua vez, segue com o apoio da RPC-TV. O prazo para a regularização dos clubes que querem participar desta divisão especial, agora assim chamada, do Campeonato Amador de Foz, termina em 19 de dezembro. Falando agora de futebol profissional, o Foz do Iguaçu Futebol Clube, terceiro colocado na divisão de acesso do Campeonato Paranaense 2014 e convidado para a disputa da primeira divisão após a desistência do Arapongas, segue em busca de apoio para a preparação de um elenco competitivo para a disputa do torneio. Nesta sexta-feira, o presidente Arif Osman reuniu-se com o superintendente de comunicação social de Itaipu e também presidente do Fundo Iguaçu, Gilmar Piola, com o presidente do Sindicato de Hotéis, Carlos Silva, e com o diretor-geral da concessionária Cataratas S.A., Adélio Demeterco. Em paralelo às ações junto aos patrocinadores, a direção do Azulão vem trabalhando também na análise da comissão técnica de jogadores disponíveis no mercado e o programa de sócio-torcedor, que deve ser relançado, trará novidades para a temporada 2015, segundo a direção do clube. E a equipe do Flamengo pode fazer pré-temporada em Foz do Iguaçu em 2015, utilizando as instalações reformadas para a seleção da Coreia do Sul durante a Copa do Mundo de 2014, no estádio Pedro Basso, da Vila Holanda. Foi o que revelou nesta semana o presidente do Foz, Arif Osman, que esteve no Rio de Janeiro e aproveitou a oportunidade para dialogar com dirigentes do rubro-negro carioca e também com o técnico Vanderlei Luxemburgo, que no ano de 2009, quando comandava o Santos, trouxe a equipe do Santos para período de treinos aqui na Terra das Cataratas e teria boas recordações aqui da fronteira. As instalações do estádio Pedro Bass contam com padrão internacional e já atraíram também as atenções de outros clubes brasileiros. A administração do espaço está a cargo de um xará do clube carioca, o Flamengo Esporte Clube, equipe tradicional do futebol amador aqui em Foz. 10 horas e 9 minutos e a equipe de futebol americano de Foz do Iguaçu, o Black Sharks, contrariando todos os prognósticos, conquistou no último domingo o título da Liga Nacional de Futebol Americano, uma conquista inédita para o esporte iguaçuense. E é sobre esse assunto que eu vou conversar agora com o presidente do time, Marcos Vasconcelos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, ouvintes da CBN. Um prazer estar aqui com vocês de novo, né? Acho que vamos ter um espaço aqui só para o Black Sharks, eu acho. Tá merecendo, né? Porque quem acompanhou aqui na semana passada, nós falamos aí a respeito da participação do Black Sharks na fase final da Liga Nacional de Futebol Americano. E o Black Sharks jogou então na tarde de sábado, venceu a semifinal, jogou no domingo a final, campeão da Liga Nacional. Título mais do que merecido. Como é que foi essa vitória lá em Santa Catarina? Paz, foi uma vitória que a gente fica assim, você fica até meio sem palavras para dizer o quanto ela foi saborosa, o quanto ela foi boa para nós atletas e em si para nossa cidade, né? E que você consegue, com a vitória, um título desse, você consegue melhorar o esporte, você consegue que o esporte tenha mais visibilidade e você passa a acreditar mais nos seus projetos que você vem fazendo, né? Que você vem treinando e você consegue chegar aonde a gente esperava chegar. E vamos relembrar um pouco da caminhada do Black Sharks nessa Liga Nacional. Na primeira fase, a Conferência Sul, foram 4 jogos, foram 4 jogos, isso, né? 3 vitórias, 1 derrota. Uma derrota pro White Sharks, né? Que foi o adversário na final, a equipe do Itapema, White Sharks. O Foz do Iguaçu Black Sharks, ele terminou como o segundo colocado nessa conferência. Como é que foi até a questão da chegada à semifinal, porque teve ali um problema com o regulamento também, né? Porque no regulamento dizia força de tabela, né? Então, força de conferência. E a nossa conferência era mais forte, era mais onde tinha mais briga, né? Que os times eram mais ou menos, tinham o mesmo nível de futebol. Mas também aí tinha uma contradição do presidente da confederação, que dizia que seria por saldo de pontos. E aí é onde que entrou a nossa briga com o Cabritos. Rio Branco, Cabritos, equipe lá do Espírito Santo, a outra conferência, né? A outra conferência. E aí foi o que aconteceu, que tivemos que fazer um outro jogo extra para poder decidir quem ia para a final. Uma coisa assim bem desgastante, né? Então, mas deu tudo certo, né? E esse jogo extra aí que entra o detalhe, esse jogo extra, ele foi uma semana antes, no dia 8 ali de novembro, 8 deste mês agora, foi uma semana antes da fase final, ou seja, um desgaste realmente bastante forte para a equipe, e sem falar que teve ali o calorão também naquele jogo ali, e enfim, a situação de enfrentar, jogar uma partida a mais que os restantes dos semifinalistas. Como é que foi até esse jogo aí para conseguir carimbar de vez a vaga para a final? Ele foi um jogo que ele deixou o time, já estava muito nervoso, né? Devido a o que tinha, que estava acontecendo. Então estava muito nervoso, estava muito ansioso. O calor foi bom. O calor foi o que eu pedi muito. Eu pedi muito sobre isso, que eu queria o calor mesmo, para eles provar como que é quente aqui em Foz, né? Porque eles achavam que já estavam ganho, que estava classificado já. Então foi uma coisa assim que o ruim é de você fazer 2 jogos, deve ter uma semana de folga. Futebol americano, ele desgasta muito, ele detona, sabe? Tem falado na questão de que nenhum atleta é profissional, se dedica exclusivamente a isso, a questão do que vocês aproveitam também o tempo livre, né? Trabalham durante a semana inteira e no tempo livre joga o futebol americano, né? Digamos assim que é um hobby, né? É uma coisa que a gente precisa trabalhar, porque senão não tem como levar a comida pros filhos, né? Então é uma coisa que foi bem desgastante para nós. Mas a partir da hora que entramos em campo, começamos a fazer o resultado e que a coisa começou a ficar positiva e terminando o jogo ganhamos, a gente colocou na nossa cabeça que faltava 2 passos para ser campeão. E que esses 2 passos nós ia fazer de tudo para ser campeão, porque Foz do Iguaçu merecia isso daí. E é. Nós também, claro, merecia muito. Já posso confirmar, então, essa vaga na fase de semifinais. Aí veio a viagem até a cidade de São João Batista, lá em Santa Catarina, onde seriam jogadas todas as partidas aí dessa fase final. E, inclusive, ali foi difícil, né? Porque, primeiro, vocês tiveram que fazer toda uma mobilização para conseguir os fundos, né? Para fazer essa viagem. E durante o caminho também aconteceu um problema? É, nós saímos daqui na sexta-feira à noite já, que, pelo certo, como atletas, tudo, para você descansar, repousar, para fazer um jogo importante, você teria que ter saído na sexta-feira de manhã, por exemplo, para você poder chegar e descansar, tudo, para poder jogar. E no caminho, chegando, faltando 60 quilômetros por aí para chegar, os ônibus, que foram dois ônibus, foi um ônibus de torcida também que acompanhou a gente, e vieram a ter uma colisão. E isso aí deixou nós mais nervoso, mais ansioso ainda aí. E atrasou até, a gente teve um atraso de meia hora para chegar no destino e jogar ainda. Pois é, chegaram ali em cima da hora, né, para enfrentar a equipe do Snop Coyotes lá do Mato Grosso. E ali foi duelo duro também, né? Foi um duelo duro que o nosso time no primeiro tempo jogou muito bem, mas no segundo tempo ele não sei o que aconteceu, que ele deu uma apagada, sabe? Então foi onde que chegou a dar um susto na gente. Mas depois recuperamos e deu tudo certo. Isso no sábado, dia 15 de novembro, e no domingo, dia 16, a grande final da Liga Nacional contra o anfitrião, o dono da casa, Itapema White Sharks, o único time que havia vencido vocês, inclusive, na primeira fase da competição da Liga Nacional. Como é que foi este jogo especificamente? Esse jogo ele começou emocionante, ele começou muito bem para nós, porque nós saímos com a vantagem de 14-0 e eles vieram empatar logo em seguida e terminamos empatado o primeiro tempo 21-21. Então foi um jogo bem emocionante, um jogo bem brigado. E depois, mais pro final, a gente conseguimos eu acredito que o nosso preparo físico, né, do nosso atleta estava muito bom, porque não caiu o ritmo. O nosso time entrou bem concentrado, então tivemos poucos erros de falta, porque no futebol americano as faltas matam qualquer equipe, né? Porque são perca de território. E nós conseguimos superar isso daí. E ao contrário, eles começaram a ficar nervosos e começaram a cometer erros e faltas. E foi isso que trouxe eles mais para... Eles estavam muito... Eles saíram fora de si, assim, acabaram se perdendo aí. E esse placar da partida contra o Itapema White Sharks, ali a final da Liga Nacional, foi de 38-27, 21-21, terminou ali a primeira metade do jogo, como você colocou, e teve até o uso de uma arma secreta durante essa partida. Nós tínhamos uma jogada ensaiada, que futebol americano ele é isso daí, né? Você tem que ter muito bala na agulha, né? Pra você poder entrar nas horas difíceis e você fazer alguma coisa diferente. E a gente tinha a oportunidade de fazer uma jogada que a gente já vinha treinando há muito tempo, só que não tinha usado ainda porque não era o momento. E que ela só ia dar certo, se fosse para dar, ia dar certo uma vez só. Você não ia ter uma segunda chance. E ela funcionou tudo certinho, foi onde fizemos um touchdown aí num passe de 40 jardas, e muito, muito espetacular. E foi realmente uma vitória fantástica essa do Foz do Iguaçu Black Sharks, campeão da Liga Nacional. Anteriormente, a equipe havia conquistado a Copa Integração Paraná, né, 2013, primeiro título oficial também. Já havia participado várias vezes de competições nacionais. Esse é o primeiro título nacional, uma espécie de divisor de águas até para o time. Como é que você analisa? Era o que o time precisava, né? Nós fomos em 2010, fomos vice-campeão paranaense. Também, logo em 2010, também ficamos em quinto lugar na categoria nacional, que foi onde o Sharks foi mais longe, e fomos no ano passado, fomos campeão da Copa Integração. Esse ano o título nacional para nós, que até a gente fez o primeiro semestre, que não foi muito bom, né? Que a gente tinha um objetivo aí de chegar pelo menos em terceiro, acabamos terminando em quinto, acho, se não me engano. Isso no Campeonato Paranaense, né? No Campeonato Paranaense. E agora esse título na Liga é um título que vem a dar um gás melhor, não só para os atletas, mas como para tudo, né? Para a torcida, para quem tem interesse de ajudar o Sharks e ficar junto, ser parceiro. Então isso foi muito bom, isso é muito ótimo. E esse título dá também vaga na Superliga Nacional de futebol americano. A Superliga Nacional é, digamos assim, um degrau acima, né? É uma competição de um nível bastante forte também. Como é que está o Black Shark se preparando já para a temporada 2015, pensando também nessa questão de Superliga Nacional? Então, igual você falou, Superliga, vamos colocar aí, a gente pegar pelo futebol, né? Pelo futebol é primeira e segunda divisão, né? Mas o foco do Sharks agora, que já começa agora no comecinho de dezembro já, é focar no Campeonato Paranaense. Esse é o primeiro semestre, Campeonato Paranaense, que começa já dia 28 de fevereiro. Então esse é o foco do Sharks, trabalhar em cima disso daí, para depois pensar na Superliga. E o Black Sharks é uma associação, né, entre os jogadores ali que participam, colaboram. Aliás, nessa temporada vocês contaram com alguns jogadores estrangeiros, inclusive, né? Mexicanos vieram para reforçar o elenco? Exatamente. O Sharks trouxe quatro mexicanos, que foi para para ensinar, na realidade, o futebol americano no Brasil. Porque até lá no México, o futebol americano já tem 60 anos, né? Mais de 60 anos. Então, enquanto no Brasil ele é novo demais ainda. Então ele veio para dar um gás melhor, para ensinar coisa nova, tudo, e ajudar o Sharks a ser campeão, né, também, né? Então agora o ano que vem eu acredito que a gente já vai contar com eles também. Vamos ter isso daí de novo, vamos ter, porque a gente precisa. E fazer, para ver o que a gente consegue fazer no Campeonato Paranaense. E há projetos, inclusive, você me comentava aqui fora do ar, numa entrevista anterior, você comentou a respeito também, há projetos de se trabalhar, inclusive, com a formação de jovens atletas aqui em Foz do Iguaçu, criando escolinhas para futebol americano? Isso daí é uma coisa que a gente vem comentando sobre isso, e fizemos projetos, já apresentamos esse projeto para alguns empresários da cidade, e até agora a gente não conseguiu colocar em prática, mas é o que o Black Sharks precisa fazer, é o que o Black Sharks tem que fazer para continuar isso, né? Para esse esporte ter um futuro, ele precisa plantar, e você plantando é você pegar essas crianças que não gostam do futebol, que precisa fazer um esporte diferente, então de colocar no futebol americano, então montar uma escolinha de futebol americano. Só que para isso a gente precisa do quê? A gente precisa de um local para poder... Até a gente precisa também de um local para a gente jogar, que estamos sem local para jogar. Que treinar, a gente treina no complexo do Costa Cavalcante. É um local também que não é específico para isso, porque a gente tem muita dificuldade em saber os espaços que você precisa usar num campo com as dimensões certas. Mas precisamos fazer isso daí, e precisamos também trabalhar com a categoria de base para você poder ter um futuro, para isso continuar, porque senão você acaba perdendo atleta por causa de idade, né? E você não consegue renovar isso. Então vai até aqui conversando com você tudo, vai até a gente pedir aí um apelo para quem estiver ouvindo a gente aqui agora, que estiver condições de ajudar o Sharks a seguir com esse projeto, ou se quiser que a gente apresente o projeto para ver, para ser um parceiro desse projeto, isso é muito bom, porque até as nossas crianças merecem isso daí. Eu tenho muitos fãs, o Sharks mesmo tem muitos fãs que vem e pede, Gazo, porque meu apelido é Gazo, né? Gazo, cadê a nossa escolinha? Você prometeu nossa escolinha e escolinha. Então é uma coisa que a gente precisa fazer. A gente precisa cuidar dos nossos filhos, porque se nós não cuidamos, tem gente querendo cuidar. Então, essa é uma coisa, esse é um apelo até, na realidade, para a gente poder conseguir fazer isso daí. Que o Sharks não tem, a gente não depende de salário, né? A gente faz pelo amor ao esporte. Né? Então, todo mundo tem seu trabalho, tem sua profissão, tudo, mas a gente tira o tempo para fazer isso daí. Isso é o que a gente precisa fazer. E eu torço mesmo para que esse título da Liga Nacional não apenas seja o primeiro de muitos, mas também marque realmente essa nova fase, né? Uma nova fase para o futebol americano aqui em Foz do Iguaçu, principalmente nem tanto no âmbito esportivo, porque vocês ali jogam e jogam muito, mas a questão realmente do fora do campo aí, que se tenha um apoio e um reconhecimento ao trabalho que vocês vêm fazendo aí já há vários anos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Marcos Vasconcelos, muito obrigado por essa participação aqui na CBN, e mais uma vez, aqui através de você, eu cumprimento aí, passo meus parabéns a todos os atletas Black Sharks por essa impressionante, esse é o adjetivo que eu vou usar mesmo, impressionante conquista da Liga Nacional. Guilherme, eu que agradeço por você ceder esse espaço pra gente aqui, que se não fosse vocês, né, essa ajuda que vocês dão pra gente, que vocês trazem a gente aqui pra gente poder falar do nosso esporte, falar, né, das conquistas que a gente está trazendo, seria bem mais difícil, né? Então, agradeço a vocês, um bom dia a todos, e esperamos aí contar com ajuda melhor esse ano e fazer um espetáculo e trazer o Paranaense, que esse é o objetivo agora. Agradecimento também aos parceiros que apoiaram o Black Sharks nessa jornada. Então, vamos fazer, de repente, não sei se não vou lembrar de todos, mas nós temos que agradecer a Itaipu Binacional, que ajudou bastante a gente esse ano, Secretaria de Esportes, também, que sem eles também a gente não faria nada, Colégio Beta, Academia Explode, que é a Academia do Sharks, onde o Sharks vai e faz os treinos para poder aguentar. Ferrat, Ferramentas, também deu um apoio muito bom pro Sharks. Foz Metal, Metalúrgica, parceira também. Autoescola JK, também foi uma parceira de todo o campeonato. Zenit Tinta, toda a tinta do campo, era com a Zenit Tinta que a gente pegava tudo. Parceirão também. Seu Pedro, da Master Lab, também acho que deve estar ouvindo a gente aqui agora. Muito obrigado pelo apoio que ele deu para nós também. Muito gentileza da parte dele, que se ofereceu para isso. Isso é muito bom. Temos também a Eletromil, que também vem colaborando desde o começo. Estruturas Cataratas, todos os jogos a gente precisou de um palco, uma tenda, eles estavam lá com nós também. Nunca mediu esforço para estar ajudando. Temos também Itamed também deu um apoio para nós muito bom. Quatro Ventos Viagens, também sempre esteve ali à disposição e ajudando e colaborando o Sharks. Eu acho que é todos esses que eu tenho que agradecer. E a torcida e família nossa que sempre acompanha, que sofre junto com a gente. Muito obrigado a todos. 10 horas e 25 minutos e Foz do Iguaçu pode voltar a ter uma equipe na Liga Futsal na temporada 2015. Em comunicado divulgado na sexta-feira passada pela organização do torneio, o nome Foz Futsal, mas que seria na verdade o Foz Cataratas Futsal, aparece entre os times anunciados para a nova temporada. Principal competição do futsal brasileiro, a Liga conta com um sistema de franquias. Em 2015 serão 20 franquias, entre elas equipes de camisa, como Corinthians e São Paulo. E se mantida essa lista inicial, que deve ser confirmada até 15 de dezembro, o Paraná deve ter 4 representantes: Marechal Cândido Rondon, Guarapuava, Moarama e Foz do Iguaçu. Cascavel ficaria de novo fora da disputa. A última participação de uma equipe de Foz na Liga foi em 2010, com o Foz Futsal terminando na 12ª colocação. Em 2001, a então Máquina Mortífera ficou na 4ª colocação no Campeonato Nacional. E de olho na preparação para a Liga, o Foz Cataratas Futsal deve ser o anfitrião da edição 2015 da Copa Cataratas, que deve ter, tal como em 2014, 8 equipes. O torneio de caráter amistoso será disputado entre os dias 25 de fevereiro e 1º de março no ginásio Costa Cavalcante. Além do Foz Cataratas anfitrião, as equipes convidadas são o Atlântico de Erechim, no Rio Grande do Sul, Joinville e Jaraguá de Santa Catarina, Sorocaba de São Paulo, Carlos Barbosa do Rio Grande do Sul, Corinthians de São Paulo e também o time que conquistar o título paranaense de 2014. E ainda falando de futsal, o time sub-7 do Foz Cataratas disputou no fim de semana passado o quadrangular final da Taça Paraná na cidade de Marialva, time que terminou na 4ª colocação com 2 derrotas e 1 empate. A escola Professor William de Cascavel venceu os 3 jogos e sagrou-se campeã. Foz do Iguaçu garantiu mais um título estadual no basquete feminino. No último dia 19, as meninas iguaçuenses superaram o Londrina por 69-50, garantindo então o tricampeonato paranaense na categoria sub-17. Ao longo da temporada, o time conquistou 15 vitórias e sofreu apenas uma derrota. Já está em andamento aqui em Foz do Iguaçu desde ontem a etapa final do 2º Campeonato Paranaense de Basquete em Cadeira de Rodas. Jogos que acontecem no ginásio do SESC e contam com a participação de 8 equipes em 2 divisões, entre elas a equipe do Arpia da Fronteira de Foz do Iguaçu. Neste sábado, o time aqui de Foz entra em quadra às 3 da tarde contra a equipe da ADFP de Fênix. A entrada é gratuita, prestigie. E a 7ª edição do Cataratas do Iguaçu Open de Tênis recebeu mais de 300 inscrições de 25 países da América, Europa, Ásia e África e reunirá alguns dos melhores tenistas da série Future aqui em Foz do Iguaçu. O qualifying começou já neste sábado. A chave principal começa na segunda-feira no Centro Internacional de Tênis, com entrada gratuita em todas as partidas, como frisou Garibaldi Ludwig, organizador do torneio, em entrevista à CBN Foz. Todos os jogos vão ser na sede do City Tennis. Nós temos 8 quadras disponíveis para o qualifying, porque no qualifying são 64 jogadores, então tem que disponibilizar as 8 quadras. A partir de segunda-feira é disponibilizado somente 4 quadras e 2 quadras separadas para treinamento dos jogadores que estão na chave principal. Todos os jogos vão ser no City Tennis. A partir de segunda chave principal, e também a ITF dispõe, quando realiza um Future, dispõe do torneio de duplas. Basicamente, entre os jogadores que vêm jogar a simples, eles dão de presente, vamos dizer, um torneio de dupla paralelo junto com os jogadores. E entre os inscritos estão o brasileiro Guilherme Klesar, que é o número 250 no ranking internacional, o sérvio Nicolás Katic, o 306, e o brasileiro Rafael Camilo, que é o bicampeão, ou melhor, o campeão do torneio e busca o bicampeonato nesta edição. E o Campeonato Brasileiro, Sul Brasileiro e 11ª Copa Mercosul 2014 de vela, classe laser, foi disputado no último fim de semana no Lago de Itaipu, ali nas imediações do ICLI, e terminou com vitórias de velejadores aqui de Foz do Iguaçu, meninos do projeto. Meninos do Lago ali que fazem, do projeto Velejar é Preciso, que fazem então esta modalidade aqui em Foz do Iguaçu. Um dos campeões foi Andrei Godoy. Ele que, juntamente com Eliseu Júnior da Silva, conquistou o título de campeão na categoria Laser 4.7. Alan Godoy venceu pela primeira vez o Sul Brasileiro e também a Copa Mercosul. Foram várias vitórias dos atletas aqui da terra das Cataratas. E teremos nesta semana agora, dias 23 e 24, ou melhor, segunda e terça-feira, na verdade, né? A presença aqui na cidade de Foz do Iguaçu dos ministros do Esporte do Brasil e do Paraguai, Aldo Rebelo e Victor Tessi, que estarão aqui para discutir a cooperação entre Brasil e Paraguai visando a formação de atletas olímpicos em território paraguaio. As discussões acontecem na usina de Itaipu, segunda e terça-feira. E o fim de semana será de muito esporte aqui na programação da CBN Foz, com transmissão de jogos das séries A e B do Campeonato Brasileiro e também o GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 no domingo a partir das 11 horas da manhã. Neste sábado a jornada começa a partir das 3 horas com a bola rolando às 4h20 para Vasco e Casa na Série B do Brasileirão. No domingo, jornada do futebol a partir das 4 e bola rolando às 5 da tarde para Santos e São Paulo na sequência Corinthians e Grêmio, transmissão no AM 1320 e também na internet em cbnfoz.com.br. Chegamos ao final do programa CBN Foz Esportes deste sábado, 22 de novembro de 2014, os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Foz Esportes volta no próximo sábado às 10 horas da manhã, vem aí o repórter CBN.